Olá, ouvintes, boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal da Antena Web. Edição para esta quinta-feira, dia 22 de maio de 2014. A edição de hoje vai trazer músicas tocadas pelo pianista Ray Mack. Ray Mack faz versões de músicas já existentes. Se não, eram versões, eram temas originais, é certo. Mas, com esta particularidade, com o seu piano e sem ir a estúdio, ou seja, o seu próprio piano, enfim. Aliás, ouve-se aqui o som da câmara e tudo. Ele toca músicas como Payphone, Love the Way You Lie e Silhouette. A primeira música é dos Maroon 5, a segunda de Eminem com Rihanna. A terceira, Silhouette, é de All City, a banda de um artista só. Ou a banda de um elemento só. Pois bem. São os três temas que nós vamos ouvir na edição de hoje do nosso Nota 7, aqui no canal da Antena Web. Daqui um bocadinho regresso para mais um Chiptuning. Espero já fiquemos com estes três temas de Ray Mack. Boa tarde, ouvinte. Até amanhã. Música.